andrecidismoral.com.br. Sucesso aí, ó. JS Teclas, tamo junto, hein, irmão. E é pingado, exibem sede, todo mundo animado. E eu bebo, e eu bebo. É muito álcool, pouca gente pra beber sem ficar bebo. E bebemos. E é pingado, exibem sede, todo mundo animado. E eu bebo, e eu bebo. É muito álcool, pouca gente pra beber sem ficar bebo. E bebemos. Olha que a banda tá tocando, tá todo mundo animado. Fizemos uma rodinha e todo bebo é gaiato. E quando passa uma gostosa, a gente grita, Deus abençoe. Que coisa mais linda. E quando passa uma gostosa, a gente grita, Deus abençoe. Que coisa mais linda. Deus abençoe, Deus abençoe essa traseira linda que você tem. Deus abençoe, Deus abençoe a comissão de frente. Ai meu Deus, oh, Deus abençoe, Deus abençoe essa rabeta linda que você tem. Oh, Deus abençoe, Deus abençoe é a comissão de frente. Pau! André Cedeiros, o mural de Ibicoara. E é pingado, exibem ser todo mundo animado. E eu bebo, e eu bebo. É muito álcool, pouca gente pra beber sem ficar bebo. E bebemos. E é pingado, exibem ser todo mundo animado. E eu bebo, e eu bebo. É muito álcool, pouca gente pra beber sem ficar bebo. E bebemos. A banda tá tocando, tá todo mundo animado. Fizemos uma rodinha, todo bebo é gaiato. E quando passa uma gostosa, a gente grita, Deus abençoe. Que coisa mais linda. E quando passa uma gostosa, a gente grita, Deus abençoe. Que coisa mais linda. Eu disse, Deus abençoe, Deus abençoe essa rabeta linda que você tem. Deus abençoe, Deus abençoe a comissão de frente. Ai meu Deus, Deus abençoe, Deus abençoe essa rabeta linda que você tem. Deus abençoe, Deus abençoe a comissão de frente. Estourou!